Salvador 567, podia voar direto, elefa? Livre 1567. 567, solicita a proa direto de elefa, positivo? Autorizado, proa de elefa. Muito obrigado. Chame o controle 1998. 1998. Controle Gol 1601. Ano 601, contato radar decolagem, sobre nível 360, saída da EL. Saída da EL, sem restrições ao 360. 35464, está autorizado táxi via Tati Uno, Taxi India, ponto espera 00, chama a torre 11895, ajuste no 008. Puxando é 6259, agora concentra o Recife na frequência 133, decimal 25. Secundária 125 decimal 1, bom voo. 3325 251 6259, bom trabalho. Salvador, o 91 Mike, mantendo 055, agora para o retorno a Salvador. Sente o 91 Mike, é porta no ideal de descida, voando VOR inicialmente. O Yankee Mike aprovando VOR e reportará no ideal de descida. Trip 5464, Alinda, colono 0, vento 08, 0 graus, 149. Salvador, TAN 3567. Já estamos prontos, pushback e acionamento. A senhoria teria informação sobre o nosso plano? Sim, já foi informado ao Centro Recife. Eles estão efetuando o tratamento do seu plano. Por gentileza, aguarde. Aguarda. Em 464, decolou 49, chame o controle 1998. 1998. Uno 776, descida ao nível de voo 120, 120 na chegada Mari. E aí, papá, acende a indicação. Contato radar no nível de voo 110, agora aproximando a 7 milhas de Paborg. A chegada é a Mari. Ah, foi apresentar um DLA pela companhia, né? Sim. Contato radar, sobe o nível de voo 190, sai da PUCA. É, sobe na zero na PUCA. Controle de Salvador, pode me confirmar a radial que o Navender Yankee Mike mantém no momento? Começa a salvo. Gente, poderia, por gentileza, confirmar com a companhia o horário do da DLA? Agora. Boa tarde, pulseira 2733. Acione a indicação, contato radar estabelecido a 60 milhas. 60 milhas. De Salvador, pro de Mari para a chegada Mari. Region 776, a descida está reautorizada até o nível de voo 050. Uno 776, redução para 2502. Salvo, está na escuta do 767? Diga. Vamos informar que a DLA foi passada no horário de Brasília. Uno 745, seria a partir das 8h30, local. Papá, prossiga. O Papa Tango Whisky, Yankee Papá, descida está autorizada até o nível de voo 060. O voo do plano seria 2230. Aliás, 2030. 2030, será informar, irei informar o centro, por gentileza, aguarde. Ah. SAP, Índia, Tango, Alfa, Papá. para 2.000 pés. Ajuste no 008 na Prodidona, Romeu Charlie. Romeu Charlie 3. Confere 2733, visto para o seu voo 070, na Prodimac. São 3567, eu sou. Ok, entrei em contato com a sala PLN do plano de voo e realmente ele me informou o seguinte, que recebeu uma CHG da sua empresa, só mudando a rota aqui, não tem nada de modificação nenhuma do horário. Ok, tem uma CHG mudando a rota, foi enviada 19:29 Zulu. Só a CHG mudando a rota, tem nada de modificação de horário. Por gentileza, entre em contato com a empresa, verifique se realmente foi uma CHG ou foi uma DLA e peça para ele reenviar de novo, novamente, porque eles não receberam nada, Recife não tem nada. Ok, tá mais agora. Isso para 3.10, ajuste 008, isso para 2.009. Qual a velocidade requerida? 200. Confirme. Qual a velocidade que a senhora nos pediu? 2009, 209, gol no 773. Salvador é o 12273 para estacionamento Porsche 01 de gate. Precisado por tiver estacionamento, chama pronto táxi, gol no 273. Valeu. Decoração para sequenciamento, mantenha a proa 035, estado do localizador, estado de ação. Entendeu, vamos manter a proa 035, limite ao localizador, é isso? Aqui. comunicação está sendo entrecortada. Controle Salvador, autoriza o November Yankee Mike a mudar para radial 220. Perdão, Controle Salvador, autoriza o November Yankee Mike a alterar a sua aproximação pela radial 090. E litoral, November Mike. Yankee Mike. November Yankee Mike, positivo. Se encontra na linha do litoral. O corredor Interlagos, não será interferido no nosso setor de decolagem. Yankee Mike, copiou o controle? November Yankee Mike controlou, copiou o controle. Poderia solicitar então a radial 200 para a radial 020 para aproximação? Mantenha os corredores do November Yankee Mike. Voo 776 reduz para 1709. Era seguir um tráfego no final. O Papa Alfa 34 está mantendo 115 graus. Nós já reduzimos para 1609. Vamos ultrapassar o curso da corrida. Ultrapassar o curso, aguarde o retorno final. Controle, o Bombadão Romeu Charlie Clay para interceptar o localizador. Para cruzar, vai cruzar a duna. Romeu Charlie Clay, completa a minha torre, 1895. 1895, Romeu Charlie Clay. Batango Whisky, antipapá. Desça para o nível de voo 050 na sua ditada. Confirma se indicado o stand up. Pode manter até a próxima turma. Oi, Salvador, Papatão Romeu Charlie Gray, interceptou o localizer. X-Ray, confirme intenções de pouso. Mais próximo solicita cancelar e prosseguir para 107 visual, Romeu Charlie X-Ray. Gente, Romeu Charlie X-Ray, reporte no externo para o cancelamento. Apoderar na externa para o cancelamento. Para o táxi, voo no 273 com 169 a bordo, autonomia de 3 horas, Campinas. O voo 1273 está autorizado, táxi via taxi Índia. Ponte cara do 10, chame torre em 118.95 ou ajuste altímetro 1008. 1008 via Índia, ponte cara 1895, bom trabalho, 283. Quer sobre capota, solicita se possível ILS X-Ray para piso 10. Está solicitando mudança de regras no November Mike para prosseguir para a pista 10? É negativo. A aeronave é certificada apenas VFR. Estamos realizando apenas um treinamento IFR. November Mike prossiga no corredor Interlagos. A pista será destruída para o INS. Yankee Mike prossegue o corredor Interlagos e aguarda autorização para o ILS. E decola no 0, vento 090 graus, ano 2 nós. Além decola, piso no 0, bom 273. O meu Charlie X-Ray cancelado ao 05, base pela direita no 7, realiza uma base curta, ok? Reporte para final. Sente a base curta pela direita para 17, Romeo Charlie X-Ray, reportada para final. O 027 desfez a atuação para sequenciamento, curva à esquerda, pro 330. Seu limite será 7,5 dessa curva. 0333. Informa na sua 3 milhas no rumo nordeste, mantendo 3 mil pés, Charlie 208. Voo 977 no localizador da 10. Recebeu o voo 776? O voo 776 completa, está na torre, 1 com 895. 895. O Romeo Charlie X-Ray evite redução, ok? O senhor tem condições de manter a presente velocidade ou negativo? Afirmativo, vai manter a presente velocidade, Romeo Charlie X-Ray. Ok, porque senão vai empatar com o Boeing na final da 1-0, ok? Vou ter que fazer 360 com o seu na final no 7. É, o Romeo Charlie X-Ray é transporte aeromédico, tá certo? A gente vai agilizar na medida possível e já vai ingressar na final da 1-7. O Romeo Charlie X-Ray, faça o seguinte, inicie 1-360 pela esquerda e reporte reinterceptando. Aliás, o inicie 360 na final no 7, aguardando instruções para reinterceptar. 360 na final, aguardando instruções para interceptar a final. Corre, é o Bono 776, boa noite. LSX, Rio 10. Bono 776, boa noite. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Informo o Papa Alfa 34 para iniciar um 360 na final no 7, ok? Não vai interferir com sua aproximação. Gente, aguardando a pista livre, Bono 776. Charlie X-Ray, faça o 360 afastado 2 milhas da final no 7. 360 afastado 2 milhas, o Roberto Charlie X-Ray. Está em curso, é o Whisky, está pronto cópia? Pronto cópia, 397. Está autorizado o Galeão, nível de voo 380. Vai decolando no 0 com curva direita na saída da El Leda Bridge. Via El Pesulu 1-0. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rota. Controle Salvador APL 119.8 e o Transponder 5430. Autorizado Galeão, nível 380, decolando 1-0 com curva direita da El Leda Bridge. Abezulu no 0, SMAP, Lúcio, Barbacena, segue conforme. 119.8 controle, 5430, transponder, o TAN 3197, está no portão 05. TAN 3197, cotejamento está correto, chama para um tubo chiveque, estacionamento. Vai chamar, obrigado. Magia Brava, autorização do ILM. Mais um 360, está desloca o tráfego da Gol aqui. Afirmo, mantenha 360 no setor, aguardando instruções para interceptar 1-7. Reporte estabilizado. Receita para 2000, está autorizado, vai reportar estabilizado e está passando mais 77 de cancelamento na curta. Proceder para a posição 17, nosso planejamento na guerra da pata. Foi muito lindo. Gente, o esquece papá, quando interceptar o localizador, o senhor passa as informações para todos? Ah, mas muito grande. Charlie X-Ray, complete o 360 e intercept final no 7. Completará e interceptar. Do Romeo Charlie X-Ray. Olhe 273, buena. Bono 273, contato radar, sou para o nível João 360, saída da El Leda Brito. Tael Leda Bride, 1-2-7. O Romeu Charlie X-Ray é a Torre de Salvador? X-Ray. O senhor pode confirmar para a torre se é transporte de enfermo? Afirmativo, tá inclusive no plano de voo, Romeu Charlie X-Ray. Ok, ciente, Romeu Charlie X-Ray. Informo que a Torre de Salvador tomou conhecimento agora, ok? É só para informação. Tem livre pouso no 7, o vento 08, 0 graus, nono nós. Ok, senhorita, a gente está ciente, dessa vez foi tranquilo. Mas foi informado para a gente que estava na base da tela direita no 7, que era transporte certo, assim como informado também para o controle e para o centro receio. Mas tudo bem, obrigado aí, o Romeu Charlie X-Ray, sem problema. Ok. Uno 776, Solos 11, direito 1219. 219, boa. 260. Afirma, o Yankee Mike pulou na esquerda para 260, mantendo 4500, referências visuais. Gente, dá mantenta por um por 17 meses. Confirme, mantenta por um por. No 776, muito boa noite, prossegue táxi Alfa Juliette, posição 02 do Patiuno. Alfa Juliette, posição 02 do Patiuno, boa. No 776, o Solo Salvador? Oi, prossegue. Ok, é só confirme por gentileza a reclamação que o senhor fez na curta final no zero, ok? Confirme por gentileza. Ok, coordenação junto ao controle para assinar a possibilidade de contrato na final da pista 17. Ah, ok, o senhor está falando com relação ao tráfego da 17? Afirmativo. Ah, ok, ciente. Estou atrasando 97 no 05, pushback acionamento. Botão 3197, está autorizado para o pushback acionamento, chama pronto táxi. Está autorizado, está 3197. Salvador, para nós, estou 1-8-8-4, para 1-5-0. Voo 1-8-8-4, a sua identificação, voo na PROD ITAP, descendo para 0-0. ITAP 0-0, muito fácil. Controle Papatel, o Whisky Yankee Papá estabilizou na final do ano 0. Whisky Yankee Papá, completa a chama torre 1-8-9-5. Completa com a torre 1-8-9-5, grado seria 10. Trip 5-4-6-4. 1-4-4. Chama Recife no 2685. Recife no 2685. Patango Mike F. Bravo, desça para o nível de voo 060 na frente, tá? 0. Whisky Yankee Papá. Livre pouso no 0, vento 080 graus, no meio nós. Autorizado o Whisky Yankee Papa, solicita, por gentileza, senhorita. Base direta da 17 para a pouso, nossas intenções são prosseguir para o hangar da Bata, se for possível. Afirmativo, Whisky Yankee Papa, cancela os 1-3, autorizado por vai esquerda, liberar LS e chama na final da 17. Está liberado e aliás da presente já está curvando e vai reportar estabilizado a final do ano 7, o Whisky Yankee Papá. Estabilizado 776. O voo no 776, fique atento ao Airbus da Sun efetuando pushback com cautela após estar autorizado a ingressar na Juliette para a posição 02 do Pátio 1. Gente, só pra gente, o TAM vai puxar até o pátio 2? Até a saída do pátio 3, como efetuando um pushback na posição 05, padrão. Ele ingressa como se fosse pátio 3, vai dar passagem pro senhor, ingressando a Juliette para o pátio 2. Maravilha, eu falei errado, é pátio 3, obrigado. estabilizado no ar, aqui é o Alfa 2733. Pulseiro 2733, completa aqui minha torre, 1-1895. Boa noite, Rafa, boa noite. Bom, 1-2-7-3, chamo centro Recife, 1-3-3, decimal 2-5. 3-3-2-5, bom, 2-3-3, boa. Liga. Ingressando na final da 1-7, Whiskey, Papá, confirma o vento, 3-5. Vento 0-8-0 graus, 1-2 nós, livre pouso para o 1-7, Whiskey, Papá. Livre para os gratos, Whiskey, Papá. Eu vou arrumar o meu Max e Yeti, Mike. Gente, poderia confirmar o passe e pista que decola? Deixa eu guardar a cópia, Max e Yeti, Mike. Aerotaxi 3197, tem 1-38 a bordo, autonomia 0330, Campinas. Tem 3197, autorizado até o ponto de espera, via parte, wind alfa na ponte de espera, torre 1-1-8-95, ajuste na 008, vamos. Parte de alfa, ponte de espera, torre 2295, no 008 é o ajuste, obrigado, uma boa noite. Salvador, Alfa 2733, passou esse tempo, estabilizado na final, bloco a pista. Força aérea 2733, livre pouso no 0, vento 080 graus, 1-2 nós. Livre pouso para o Alfa 2733. Whiskey Yankee Papá, solo 1-7, livre backtrack, reporte livrando da bata. 2-4. Para 2 mil pés, ajuste no 008, voo direto Duna. 008, direto Duna, pode estar. O voo 984 está livre da restrição em TAP. Livre da restrição, voo, já no voo 984. Romeu, Mike, Juliette, Romeu. Pronto, café. Mike autorizado, Sierra November Delta, Vito, o nível 430, na colada 1-7 com curva direita no perfil da Arbor, transição Alefa, rota conforme no plano apresentado, acendendo o transponder 5435, controle Salvador Pera em 1-1-9-8. E mais prossegue em condições visuais. Correto, já possui o POB, o Mike, Juliette, Mike. Ouvi um 14 por gentileza, agora pressionamento, táxi, decolagem, torre 1-1-8-95. Autorização 3567. Confirme por gentileza se a companhia já retransmitiu. Já informaram para nós, 5 minutos. Seria, eu já tenho recebido, já passou 15, então deve ter recebido. Ok, vou fazer um check no sistema, ele chegar junto ao centro e já retorno. Beleza. 6 milhas, o senhor será necessário umas duas ordens, 3 por 2, 3 meses. Yankee Mike, afirma 280 e efetuará duas ordens, confirma 360. Batalha com Mike é bravo, desse para o nível de voo 050, chegada mais. Tá, boa noite, eu tô 3197, pode esperar a próxima. Então 3197, ali mantendo zero. Ali mantendo zero, tô 3197. Conselho 2733, falou os dois, um nó, vai livrando o taxi hotel? 4. Tem uma deficiente, a estação na frequência livre, uma boa noite. Após exposição, elefa. Acionando o transponder 54, 56, controle Salvador, Pere em 1, 19, decimal 8. 567, tangente autorizado Brasília, 300, nível da cola da 10, com primeira à direita, Arboreneta. Segue vetores do 17, apino, 5456, 198. Tá correto, time pronto, para pushback e acionamento, posição 3. Estamos prontos. Coordena que a equipe só reporta para o táxi, então 3567. Ok, tangente autorizado. Solução 2, 9940. Eu sigo, 9940 da Gol. Vocês vão DNA para o nosso plano de 2026? Só gostaria de saber se está válido para a autorização. Para o Índia Serra e Mateus 050, aguardando o sequenciamento. O senhor vai prosseguir? Prossegue instrumento, aí seria o número 3 para poder fazer o procedimento ILS antes, porque esse é um procedimento diferente do nosso. Tango Mike Bravo, reconhecimento dos corredores, Salvador. Saindo Caixa Preta após Vera Cruz para a pistão 7. Terra Quiluinde, essa certificação autorizada chegada a Mari, esse para o nível de voo 060, reduzido para 2509. 060, reduzido para 2509. O Mike Acubrava, controle. O Mike Acubrava vai fazer o ILS Yankee ou X-Ray da pistão 0? Gente, estamos até chegado, Mike Bravo. Três Salvador, boa noite, estou 3197. Não vem bem aqui, Mike? Jack Mike na escuta. Nós de curva à esquerda para o curso localizador 200. Jack Mike, curva à esquerda para o curso localizador 200, compreende? Agora, a sua esquerda seria a proa 200. Proa 200, Yankee Mike. Responde a posição 1. Salvador, boa noite, está 3197. Sequenciamento, sua esquerda, proa 010. Salvador, boa noite, está 3197. Mike é bravo. Esquerda, pro 010, limitado pelo localizador. November, Yankee Mike. Yankee Mike na escuta. Tem condições de descer para 2500 pés? Afirmo, Yankee Mike descendo para 2500 pés. Tem, eu posso estabilizar. Não baixar travado, gol 1884. Gol 1884, completa, chama a torre, 1-1895. 1895, 84. Tá 3197? Tá 3197, boa noite. Boa noite, contato radar, nível 060, estou para 380 na saída da El. 380 na da El, tá 3197. Passando Oscar Golf Eco, a sua identificação. Oscar Golf, contato radar, 74 milhas, sudoeste de Salvador. Voa na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari e reporta no ideal de descida. 0420, alternando Campinas. Oscar Golf Eco, mantém a Mari aguardando o dono. Autorizado, da ponte espera direita via Índia, quando pronto, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 008, bom voo. 008, trazendo o parque direita via Índia, torre 295, até 5 metros. Serra Kilo Índia, controle. Serra Kilo Índia, prossiga. Desça para 4 mil pés, ajuste no 008. Para 4 mil pés, no 008. Serra Kilo Índia, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, pro 015, limitado pelo localizador, reduzindo para 2009. Afirmo, 209, tem condições? Afirmo, 209. Mike. E aqui, Mike, na escuta. Interceptou o localizador? Afirmo, interceptou o localizador, fui ele, chame a torre, 1189. Torre 1895, grato, boa noite. Mike, é fraco. Esse até 3.500 pés, guardando 2.000. November, Yankee Mike, vento 080 graus, 14 nós. Tensão de pouso, é, pistão no 710. Aproximação para 10. Gente, November, Yankee Mike, mantém aproximação e aguarda autorização para pouso. November, Yankee Mike, mantém aproximação e aguarda autorização para pouso. Salvador, boa noite, 3567, ponto de espera no zero, pronto, condições de decolagem imediata. Então, 3567, a linha e decola, vento 080 graus, 14 nós. E decola no zero, 3567. Confirma qual aeronave está no nosso. Um Charlie 208, está mantendo 160 de broadspeed. Graças. 3197, chame agora Recife, 1-3-3, decimal 25. Recife, 1-3-3-2-5, 3197, boa noite. Mike Eco Bravo, desce para 2 mil pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS. Oscar Golf Eco, desça para o nível de voo 050, voa na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari. O Mike Eco de Leste, prossiga. O seu nível? Então, meu Mike Eco Juliette, voa na proa de Parite, reporta para a descida. Rotatório, Mike Eco Juliette. Autoriza o Serra Kilo Índia proa Duna da presente? Serra Kilo Índia, deixa para 3 mil pés, reassuma na proa de Duna, ciente do tráfego à sua frente, Charlie 208, com 156 de grau de pista. 5 graus, curva à esquerda, proa 080 para o localizador. Esquerda 080, mas tem prazo. Decolas 3-2, controle 1-1-9, decimal 8. 0-9-8. Para 2.500 pés, condições visuais na ponta rotatória. Controle muito boa, 3-5-6-7. Então, 3-5-6-7, contato radar na decolagem, entrou para o nível de voo 3-0-0, vai dar o elétrico. 300 Arbor Eleven, 357. Mike é bravo, completa, chama a torre 1189. 1189. Serra Kilo Índia, dispara 2 mil pés, reporte estabilizado. Dispara para 2 mil pés, reportará estabilizado, checklist. Salvador, boa noite, está passando por Maricu Bravo. Maricu Bravo, vento 080 graus 14 nós, tensão de pouso, pistão 0, pistão 7. Pouso 0 e após pátio 3, ciente, o senhor tem conhecimento que o pátio 3 está com restrição, o senhor vai prosseguir para pernoite ou é só... Descarregar. Descarregamento de pernoite. Gente, no caso, então, você vai descarregar no 3 e depois vai estacionar, pernoitar no pátio 4, de acordo com as instruções aqui da infraero. Direto, mas é Que Mike solo aos 3-5 vai chamar a solo em 1-2-1, decimal 9, livrando a direita para prosseguir táxi até o pátio 4. Tentativa, vai sair na próxima, reportada para o táxi na frequência do solo 93, que Mike. Mike, Juliette, Mike, está pronto para acionamento? Livre acionamento time táxi, Mike, Juliette, Mike. Vamos, Salvador, está passando para o Branco Mike, Mike liberou. Olha, Branco Mike, prossegue para o Parque Fácil, compreende? Ok, ingressa na Alfa e reporta antes da Juliette, novembro Yankee Mike. Serra Kilo Índia, completa com a torre 1-1-8-9-5. 9-5 agora, grato, Serra Kilo Índia. 1-0, vento 080 graus, 1-0-9. Torre Salvador, boa noite, é o papapapá Serra Kilo Índia. Serra Kilo Índia, vento 080 graus 10 nós, intenção de pouso, opção 017. 17. Blue ativo, Cerro Aquilo Índia, reporte livrando ILS partido externo. Reportará, Cerro Aquilo Índia. Papapá, Serra Aquilo Índia no externo. Aquilo Índia, cancela 238, prossegue visual com base pela direita, reporta final 17. Reportará na base para final da 17, Serra Aquilo Índia. Tem que mais ingresso na Juliette, contorno pátio, Lima, Mike, na Quebec, Chimé Torre, para... Continuar com o táxi até a parte 4 em 1-1-8-95. Isso, após a Lima prossegue via Mike, tá? Mike Quebec, na Quebec vai te matar. Macaco Bravo, prossiga. Prossegue para que parte? Parte 3 do Macaco Bravo. Gente, o palatão do Mike Eco Bravo. Ingressa na Alfa e reporta antes da Juliette. E essa Alfa reporta na Juliette, Mike Eco Bravo. Conhece o aeródromo? Essa é a primeira direita, táxi até antes da Juliette. Primeira direita até a Juliette. 0 graus, 1-1-9. Gente, livre, pouso 97, Serra Aquilo Índia. Maquiaco Bravo vai ingressar agora a primeira à esquerda, depois vai iniciar a curva novamente à esquerda para o pátio 3. Falou mais, Juliette Mike, estacionada na Aerostar, Eva Bó. Está com 3 horas e 40 de autonomia, alterna Belo Horizonte. Tropa. Sim. Estou autorizado para backtrack, eu estaciono a Aerostar, frequência livre. Boa noite, Gol 613, 9113, plano Brasília 360, seguinte da WIT. Acho que confere só um minuto cópia, Gol 9113. Claro. O mês está autorizado. Iniciar o táxi até a intenção 97, reportando para ingresso. Ok, já vem para taxi até o pátio 4, mãe, que é bravo. Roma 6, Roma 3, cópia. 63, cópia. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesolo 17. Após a pina, faz conforme a rota do plano. Decolagem da 10 com curva direita no perfil da árvore, após posição elefa. Acione no transponder 5453, controle Salvador Pere 1, 19, décima 8. Autorizado 360, via Pesolo 17, a pina foi de acordo com a rota. Decolada 10 com curva direita na saída Arbor, Elepa, 5453698, bom, 6113. Tá correto, confirme por gentileza o portão que se encontra. Zona 02. Sim, chame pronto para receber o estacionamento. Chamarei, obrigado. Oscar Golf E, ajuste Salvador no 009. Mike, Juliette, Mike. E tem livre ingresso na 17. Forma o tráfego, taxiando sobre a pista, mas já está livrando no pátio 4. Reporte alinhado e pronto. Mike, Juliette, Mike. Afirmativo, está autorizado a ingressar na pista intacta até o 7 da frente do tráfego. Vai reportar alinhado pronto. Mais direto, mais. Disponha, uma boa noite.